Fecheiro 16. A subida da maré apanhou-nos a quase 2 km acima do Wilmington, acalmando os medos de Ian com a nossa velocidade. Cape Fear era um rio de marés, cuja subida diária era de 2/3 da sua extensão, quase a mesma distância de Cross Creek. Senti o rio agitar-se, o barco erguendo-se alguns centímetros e lentamente começar a ganhar velocidade, conforme a força da maré era afunilada no porto e no canal estreito do rio. O escravo suspirou aliviado e tirou a vara da água. Não haveria necessidade de empurrar com a vara até que a água baixasse em 5 ou 6 horas. Após esse tempo, ancoraríamos à noite e apanharíamos a maré da manhã para continuarmos a subida do rio ou usaríamos a vela para progredir mais, se o vento permitisse. A impulsão com a vara, pelo que entendi, era necessária apenas no caso de bancos de areia ou dias sem vento. Uma sensação de sonolência calma tomou conta da embarcação. Fergus e Ian encolheram-se na proa a dormir, enquanto Rolo mantinha guarda com a língua a pingar enquanto ofegava e olhos semicerrados sob a luz do sol. O capitão e o seu ajudante, a quem costumavam chamar Tu, Troclos, mas cujo nome era, na verdade, Eu, Troclos, entraram na pequena cabina de onde eu ouvia o som musical de líquido a ser servido. Jamie também estava na cabina. Tinha ido buscar algo da sua caixa misteriosa. Eu esperava que fosse algo para beber. Mesmo sentada na popa com os pés na água e com a brisa suave a soprar-me na nuca, eu conseguia sentir o suor a formar-se nas dobras do meu corpo. Ouvi murmúrios indistintos na cabina e também gargalhadas. Jamie saiu e virou-se em direção à popa, pisando delicadamente entre as pilhas de produtos, como um garanhão num campo de sapos, a segurar uma caixa grande de madeira. Colocou-a com cuidado no meu colo, tirou os sapatos e as meias e sentou-se ao meu lado, enfiando os pés na água e suspirando de prazer ao sentir o frio. O que é isto? Passei a mão com curiosidade sobre a caixa. Só um presentinho. Ele não olhou para mim, mas as pontas das suas orelhas estavam rosadas. Abre. Era uma caixa pesada, larga e profunda. Entalhada numa madeira densa e escura, trazia as marcas de uso, que tinham envelhecido, mas não estragado a sua beleza polida. Tinha espaço para uma fechadura, mas não havia nenhuma. A tampa movia-se com facilidade, com as dobradiças de latão oleadas. E um cheiro de cânfora elevou-se, vaporoso como um genie. Nota. Genie, espírito, gênio na mitologia maometana, de categoria inferior aos anjos, com poder sobrenatural sobre os homens e capaz de assumir forma humana ou animal. Nota do revisor. Os instrumentos brilhavam sob o sol, ainda claros, apesar de obscurecidos pela falta de uso. Cada um tinha o seu próprio espaço, cuidadosamente encaixados no veludo verde. Um serrote pequeno e de dentes grandes, tesoura, 3 bisturis, de lâmina redonda, de lâmina reta e de lâmina curva, a lâmina de prata de uma espátula, um tenáculo. Jamie! Encantada, agarrei num cabo pequeno escuro, na ponta do qual havia uma bola de lã envolvida num veludo já roído pelas traças. Eu já vira um daqueles em Versalhes, a versão do século XVIII, de um martelo de reflexo. Oh, Jamie, que maravilha! Ele remexeu os pés, contente. Gostaste? Adorei. Vê isto. Tem mais na tampa, debaixo desta aba. Fiquei especada a olhar durante um momento para os tubos soltos, parafusos, plataformas e espelhos, até ver algo muito bem arrumado. Um microscópio. Toquei-lhe com respeito. Meu Deus, um microscópio! Há mais, disse ele, disposto a mostrar-me. A parte da frente abre-se e tem pequenas gavetas lá dentro. Tinha. Continha, entre outras coisas, uma balança em miniatura e um conjunto de pesos de latão, um azulejo para tubinhos e um almofariz de mármore manchado, o pilão envolvido em tecido para impedir que se partisse no transporte. Na parte de dentro da frente, acima das gavetas, havia fileiras de garrafinhas arrulhadas, feitas de pedra ou de vidro. São lindos, exclamei, agarrando no pequeno bisturi com reverência. A madeira polida do cabo encaixava-se na minha mão como se tivesse sido feita à minha medida, e o peso da lâmina equilibrava tudo. Oh, Jamie, obrigada. Então, gostaste? As suas orelhas estavam vermelhas de prazer. Achei que te iriam agradar. Não faço ideia de para que servem, mas apercebi-me que foram feitas de modo muito fino. Eu não fazia ideia para que serviam algumas das peças, mas todas eram lindas, feitas por ou para um homem que amava as suas ferramentas e o que elas faziam. A quem é que elas pertenciam? Respirei profundamente na superfície arredondada de uma lenticular e limpei-a com uma ponta da minha blusa. A mulher que me vendeu a caixa não sabia, mas ele também deixou o seu livro de medicina e eu trouxe-o. Talvez tenha o nome dele lá escrito. Erguendo o tabuleiro dos instrumentos, ele revelou outro mais raso, do qual retirou um livro quadrado de cerca de 20 centímetros de largura, forrado com couro preto escovado. Pensei que também quisesse um livro, como aquele que tinhas em França, explicou Jamie. Aquele no qual mantinhas as fotos e as anotações das pessoas que examinavas no L'Hôpital. Ele escreveu um pouco neste livro, mas há muitas páginas em branco no final. Talvez um quarto do livro tivesse sido usado. As páginas estavam cobertas por uma caligrafia unida, organizada, com tinta preta, intercaladas com desenhos que chamaram a minha atenção pela familiaridade clínica. Um dedo ulcerado, uma rótula partida, a pele cuidadosamente retirada para o lado, o inchaço grotesco do bócio e uma dissecação de músculos da barriga da perna, pormenorizadamente identificados. Vi o interior da capa e, como esperava, o nome dele estava escrito na primeira página, decorado com um pequeno floreio masculino. Dr. Daniel Rawlings, Ilmo. O que terá acontecido ao Dr. Rawlings? A mulher que tinha esta caixa sabia? Jamie anuiu, franzindo o sobrolho ligeiramente. O médico hospedou-se em casa dela durante uma noite. Disse que tinha vindo da Virgínia, onde morava, para realizar uma tarefa qualquer e levava a caixa consigo. Estava à procura de um homem chamado Garver, ou pelo menos era o nome que ela acreditava ter sido dito. Mas naquela noite, após o jantar, ele saiu e nunca mais voltou. Fiquei a olhar para ele. Nunca mais voltou? E ela descobriu o que lhe aconteceu? Jamie negou com a cabeça, afastando alguns mosquitos. O sol estava forte, pintando a superfície da água de dourado e laranja, e os insetos começavam a reunir-se à medida que a tarde se transformava em noite. Não, ela foi ao xerife e à justiça e houve buscas a torto e a direito, mas não encontraram qualquer sinal do homem. Procuraram durante uma semana, depois desistiram. Ele não dissera à dona da pensão em que cidade vivia, na Virgínia. Por isso, eles não puderam continuar as buscas. Que estranho. Limpei uma gota de suor do queixo. E quando é que o médico desapareceu? Há um ano, segundo ela. Ele olhou para mim um pouco ansioso. Importas-te de usar as coisas dele? Não. Fechei a tampa e acariciei-a com delicadeza. A madeira escura e lisa sob os meus dedos. Se eu fosse ele, gostaria que alguém as usasse. Eu lembrava-me vividamente da minha velha maleta de médica, cor Cordovan, com as minhas iniciais impressas em dourado na alça. Originalmente impresso em dourado na alça, quero dizer. Há muito que já tinham desaparecido. E o couro tornara-se liso e brilhante do uso. Frank deu-me uma maleta quando eu me formei na Faculdade de Medicina. Eu dei-a ao amigo Joe Abernathy, na esperança que ela fosse usada por alguém que a valorizasse tanto quanto eu. Ele viu a sombra no meu rosto. Eu vi o reflexo dela escurecer o dele. Mas agarrei na sua mão e sorri ao apertá-la. É um presente maravilhoso. Como o encontraste? Ele sorriu naquele momento em resposta. O sol estava baixo. Uma bola laranja brilhante que aparecia brevemente entre os topos das árvores. Eu já tinha visto a caixa quando fui ao Ourives. Era a esposa do Ourives quem a tinha. Então fui lá ontem com a intenção de comprar uma joia para ti, talvez um broche. E enquanto a mulher me mostrava as peças, trocámos umas palavras sobre isto e aquilo. E ela contou-me sobre o médico e ele encolheu os ombros. Porquê é que querias comprar-me uma joia? Olhei para ele, confusa. A venda do rubi tinha-nos rendido algum dinheiro, mas ele não era dado a extravagâncias. E naquelas circunstâncias? Ah, para compensar teres mandado todo aquele dinheiro à Leary. Eu não me importei, eu disse-te. Ele conseguira, com certa relutância, mandar a maior parte dos lucros da venda da pedra para a Escócia, para pagamento de uma promessa feita a Leary, Mackenzie Fraser, maldita fosse, com quem ele se casara depois de ter sido convencido pela irmã, com a lógica de que, se eu não estivesse morta, pelo menos não voltaria. A minha aparente ressuscitação dos mortos causara muitas complicações, incluindo a Leary. Sim, disseste, disse ele completamente irónico. E estava a ser sincera. Mais ou menos, disse eu, e ri-me. Não podias deixar aquela desgraçada morrer à fome, por mais interessante que a ideia fosse. Ele sorriu ligeiramente. Não, eu não queria ter esse fardo a pesar-me na consciência. Já tenho que chegue. Mas não foi por isso que eu quis comprar-te um presente. Porquê, então? A caixa estava pesada. Um peso substancial e satisfatório nas minhas pernas. A madeira um prazer sob as minhas mãos. Ele virou a cabeça para olhar para mim com os cabelos avermelhados sob o sol que se punha e o rosto escuro de perfil. Faz hoje 24 anos que nos casamos, Sassenach, disse ele gentilmente. Espero que não tenhas motivos para te sentires arrependida. Na beira do rio havia plantações de Wilmington a Cross Creek e as margens estavam densamente arborizadas, com vislumbres ocasionais de campos, quando o intervalo entre as árvores mostrava plantações e de vez em quando um embarcador de madeira meio escondido na folhagem. Prosseguíamos lentamente rio acima, acompanhando a subida da maré enquanto durou, e parámos para passar a noite, quando ela baixou. Comemos jantar ao pé de uma pequena fogueira na margem, mas dormimos no barco. Eutróclus mencionara casualmente a existência de cobras, que segundo ele viviam em buracos na margem do rio, mas que gostavam de aquecer o sangue frio ao lado dos corpos dorminhocos imprudentes. Eu acordei mesmo antes do amanhecer, tensa e com o corpo durido por ter dormido sobre as tábuas, ouvindo o som suave de uma embarcação que passava no rio próximo de nós, sentindo a pressão do seu rasto contra o nosso casco. Jamie mexeu-se ao sentir o movimento, virou-se e apertou-me contra o seu peito. Senti o corpo dele por trás enrolar-se no meu, no seu estado matinal paradoxal de sono e excitação. Ele emitiu um grunhido e moveu-se contra mim sugestivamente, a sua mão alcançando desajeitadamente a bainha da minha camisa amarrotada. Para, pedi-lhe baixinho, afastando-lhe a mão. Pelo amor de Deus, não vês onde estamos? Ouvi os gritos de Ian e os latidos de Rolo, que corriam de um lado para o outro na margem, e pequenos barulhos na cabina, como pigarreios e cuspidelas, indicando que o capitão Freeman se tinha levantado. — Ah! — disse Jamie, atingindo a consciência. — Sim, é uma pena. Ele estendeu os braços, apertou os meus seios com as duas mãos, espreguiçou o corpo lenta e voluptuosamente contra o meu, dando-me uma ideia pormenorizada do que eu estava a perder. — Bem, disse ele, relaxando relutantemente, mas sem tirar as mãos do meu corpo. — Fueda est in coitu, O quê? — Fueda est in coitu et breois voluptas, recitou ele. — Et taedat. Venei statin peractai. Ao fazer um prazer sujo, é curto. E feito, nós nos arrependemos da prática. Olhei para as tábuas manchadas sobre nós. Bem, talvez sujo não seja a palavra totalmente errada, comecei eu a dizer, mas... Não é a sujidade que me incomoda, Sassenach, interrompeu ele, fazendo uma careta zangada para Ian, que estava pendurado na lateral do barco, incentivando aos gritos Rolo enquanto nadava. É o curto. Olhou para mim e a careta zangada transformou-se em aprovação ao ver o meu estado desalinhado. Gosto de tomar o meu tempo, sabias? Aquele começo clássico do dia pareceu ter tido influência duradoura na mente de Jamie. Eu ouvia-os enquanto estava sentada ao sol da tarde, folheando o livro de Daniel Rawlings, que era divertido, cheio de informações e interessante ao mesmo tempo, por todas as coisas ali registadas. Ouvi a voz de Jamie mais alta e mais baixa, enquanto falava grego antigo. Eu já ouvira aquela parte, um trecho da Odisseia. Ele fez uma pausa com uma alteração expectante. Ah, disse Ian, o que vem a seguir, Ian, é... Mais uma vez, disse Jamie com a voz um pouco alterada. Toma atenção, homem, não estou a falar pelo prazer de me ouvir a mim mesmo, ouviste? E ele começou de novo, o verso elegante e formal ganhando vida enquanto ele falava. Ele podia não sentir prazer em ouvir-se a si próprio, mas eu sentia. Eu não sabia grego, mas a entoação das sílabas, naquela voz suave e grave, era tão calmante como o bater da água contra o casco do navio. Aceitando relutantemente a presença constante do sobrinho, Jamie assumiu a guarda de Ian com a devida seriedade, responsabilizando-se pela educação do rapaz enquanto viajávamos, aproveitando alguns momentos de descanso, para ensinar ou tentar ensinar ao rapaz os rudimentos da gramática do grego e do latim e para melhorar a sua matemática e a oralidade do francês. Felizmente, Ian aprendeu rapidamente os princípios da matemática, assim como o tio. A parte lateral da pequena cabina, ao meu lado, estava coberta de provas euclidianas elegantes feitas com madeira queimada. Quando o assunto era línguas, o caso mudava de figura. Jamie era um poliglota nato. Aprendia línguas e dialetos sem qualquer esforço, percebendo expressões como um cão fareja a sua caça num passeio pelos campos. Além disso, ele aprendera os clássicos na Université, em Paris. E apesar de discordar de vez em quando com alguns dos filósofos romanos, considerava Homero e Virgílio seus amigos pessoais. Ian falava o gaélico e o inglês, com os quais tinha sido criado, e um tipo de patois francês vulgar que aprendera com Fergus, e estava satisfeito com estas opções, considerando-as suficientes para as suas necessidades. É verdade, ele tinha um repertório impressionante de palavrões em 6 ou 7 outras línguas. Graças à exposição a diversas influências no passado recente, entre elas a do seu tio, mas só tinha uma ligeira compreensão dos mistérios da conjugação do latim. Menor ainda era a sua compreensão acerca da necessidade de aprender línguas que para ele não estavam apenas mortas, mas, pensava ele claramente, há muito sem uso algum. Homero não poderia competir com a excitação deste novo país que nos atraía para a aventura das duas margens com mãos selvagens. Jamie terminou o trecho em grego e, com um suspiro claramente audível de onde eu estava, ordenou a Ian para agarrar o livro de latim que ele tirara da biblioteca do governador Tryon. Sem recitação para me distrair, voltei para a minha leitura atenta do livro do Dr. Rawlings. Como eu, o médico claramente sabia já um pouco de latim, mas preferia usar o inglês na maioria das suas anotações, voltando ao latim apenas para um registro formal. Paciente Sr. Beddoes. Noto diminuição distinta do humor bilioso e a sua aparência melhorou muito, menos amarelada e sem as pústulas que o afligiam. Administrei laxante para ajudar a purificar o sangue. Idiota, murmurei, não pela primeira vez. Não consegues ver que o homem tem uma doença hepática? Provavelmente uma moderada cirrose. Rawlings tinha anotado um ligeiro aumento e endurecimento do fígado, apesar de atribuir isso à produção excessiva da bilis. Provavelmente à embriaguez. As pústulas no rosto e no peito eram características de uma deficiência nutricional que eu via normalmente associada ao consumo excessivo de álcool. E, meu Deus, isso era epidémico. Beddoes, se ainda fosse vivo, uma perspectiva que eu considerava duvidosa, provavelmente bebia até um quarto de bebida espirituosa por dia e nem sequer comera legumes em meses. As pústulas de cujo desaparecimento Rawlings se gabava provavelmente tinham diminuído porque ele usara folhas de nabo como agente colorante na sua receita especial laxativa. Envolvida na minha leitura, ouvi um pouco da rendição hesitante de Ian, da vidulária de Plauto, do outro lado da cabina, interrompido de duas em duas linhas pela voz mais profunda de Jamie, a corrigir. Virtus premium est optimus. Optimum. Est optimum. Virtus omnibus rebus e... Ah, e... anteit. Obrigado, tio. Virtus omnibus rebus anteit. Profectus? Profecto. Ah, sim, profecto. Virtus? Libertas. Libertas salus vita res. É de parentes. Pátria é de prognati. Lembras-te o que quer dizer vita, Ian? Vida. Ouvi a voz de Ian dizer, aproveitando de bom grado aquele assunto num mar de dificuldades. Sim, está bem, mas é mais do que vida. Em latim quer dizer não só estar vivo, mas também é a força de um homem, aquilo de que ele é feito. Presta atenção. E depois é libertas salus vita res, é de parentes, pátria, é de prognati tutantur, servantur, virtus omnia incesse abet, omnia adsunt bona quem penest virtus. O que é que achas que ele quer dizer aqui? A virtude é algo bom? Arriscou Ian. Houve um silêncio momentâneo, durante o qual quase ouvi a pressão arterial de Jamie subir. Inspirou enquanto ele pensava melhor no que estava prestes a dizer. E houve depois uma expiração sofrida e longa. Presta atenção, Ian. Tutantur, servantur. O que é que ele quer dizer ao usar estas duas palavras juntas, em vez de colocá-las como... A minha atenção esmoreceu, voltando-se para o livro, onde o Dr. Rawlings agora fazia um relato de um duelo e das suas consequências. 15 de maio. Vieram chamar-me de madrugada para atender um senhor que estava no Red Dog. fui dar com ele num estado deplorável, com um ferimento na mão causado pelo mau uso de uma pistola. E o polegar e o indicador tinham ficado totalmente destruídos com a explosão. E o dedo do meio estava muito afetado. E dois terços da mão estavam tão lacerados que mal pareciam um membro humano, determinando que só uma amputação urgente resolveria o caso, mandei o dono do local arranjar uma garrafa de brandy, faixas para os curativos e a ajuda de dois homens fortes. Tudo foi providenciado com rapidez e o paciente foi contido adequadamente. E eu comecei a cortar a mão do paciente. A direita pareceu azar, acima do pulso. Com sucesso, liguei duas artérias, mas o anterior, interosseus, escapou-me e foi enfiado na carne após ter serrado os ossos. Fui obrigado a soltar o torniquete para o encontrar, mas a hemorragia foi intensa. Um acidente que veio em boa hora, uma vez que a hemorragia deixou o paciente sem sentidos, pondo assim fim à sua dor e também aos seus movimentos, o que estava a prejudicar bastante o meu trabalho. Finalizando a amputação com sucesso, o cavalheiro foi colocado na cama. Mas eu fiquei ali perto, pois se ele recuperasse a consciência abruptamente, poderia desfazer os pontos que fiz.